ser o que ficou no ar. Se foi ciúme ou se foi desamor, do nosso caso só sobrou rancor e muita dor. Mas nesse dia eu hei de confessar que nesse espaço em que eu fiquei só, só tive tempo. Foi meu erro maior. Mas eu digo não. Não julgue a nossa desunião sem essa inquisição. Somos réus a nos culpar, culpados por não ter humildade e amor pra perdoar. Eu digo sim. Vamos nos redimir. Retiro a apelação. Com carinho eu vou provar que o lar eu sei soldar pra não mais quebrar. A gente um dia ainda vai se encontrar pra esclarecer o que ficou no ar. Se foi ciúme ou se foi desamor, do nosso caso só sobrou. Sem essa adquisição.